Azul 4206, boa tarde, acione identificação, desde que mantenha 080, por de mar e chegar a mar. Para prosseguir a descida, o passarelo 231. Prosseguir a descida até 4.000 pés, passarelo 231. 4.000 com 1.010. 4.000 com 1.010, 2231. Atendo 231, no subvetoração para o sequenciamento, mantenha presente PRO, atendo como limite o curso do localizador. Ok, manter presente por limite, curso localizador 223, obrigado, senhor. Estou no 7, vai que vai aqui. 3560. 3560, compete com 8.95. 3560, reporte baixado travado. Mais boa tarde, 3560. Para o número 25, para puxar de acionamento. 925, aguarde para o puxo de acionamento. Temos duas aeronaves que vão iniciar o táxi agora pelo pátio principal. Assim que possível, o senhor será autorizado. Poderia acionar a posição então, 925? Afirmo, quanto em risco, pode acione, quanto em risco. Caso negativo, aguarde para o push. O que é que manda para o push, 925? Continua a aproximação, vento 110 graus, com 1 a 12 nós, pouso autorizado, puxa 10. Fica o pouso na 10, né? 231, não desce para 3.000. 3.000, 2231. Papapá, Charlie, Mike Lima, chame Recife, 1288. Mike, Eco, Juliette, desça em condições de voz para 1.500 pés. Altímetro 1.010. Passarino 2231, nesta PRO está livre interceptar o localizador, conforme estabilizado. Gente, comandando estabilizado no localizador, mantendo 3.000, 2231. 4 de autonomia, Fernando Campinas. Esta 3145, livre o táxi pelo pátio Índia, ponto espera, dá 1-0-1895, a torre. Via Índia, 1895, no ponto espera, 3145, na torre. Solo Salvador, Bono 0107, na Toma da Tarde. Altero na Brasília, 4 horas e 30, estamos com 8-4 a bordo. Copiado, Bono 077, siga o Airbus Datam, via Pátio Índia, ponto de espera da Bono 0, Torre 1895, boa viagem. Seguindo Airbus pelo Pátio Índia, quando lá 1895, para ter uma boa tarde. Para 1.500 pés, o altímetro em Salvador, 1090. Como é que observe o Airbus já está na curta final no zero? Após passagem do tráfego, tem livre decolagem, 120 graus, 14 nós. Via 1.010, 3 nós. Estimativo, informe para o início, devido ao 737 da Gol que vai passar o externo. Até o Quebec, chame para descida. localizador, pode detectar o Guadalupe, passageiro 2231? Afirmativo, livre LS, desça para 2000 pés, agora transferência, torre de controle. 2000, guardando transferência, livre LS, 2231. Ali, hotel Quebec, desça para altitude de tráfego, informe visual com local de pouso. Falamos 9280, posição 1, posso conversar. TAN 3145, curva à esquerda de imediato. Ah, 3145. Gol 9280, posso pushback. Gol 9280, aguarde um instante, temos duas aeronaves taxiando pelo pátio. Aguardo. São Salvador, TAN 3560, bom dia. 3560, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. E a Alfa vai chamar antes da Juliette, TAN 3560. Meu outro tá bravo. 8, vovô. 98, cadê a Café Agresso? Meu trabalho é ligado. Vou no 925, assim que o banco da companhia liberar o extra pushback, tá autorizado e chame táxi. Vou no 925. Passando companhia, está liberado, para a vontade de gol 95. Slide, corredor Axé, como através de fora do barra. Passarino 2231, complete a aproximação e chame a torre 1 no 895. 895, obrigado, bom trabalho, 2231. Do 4206, desça para 050. Foi Salvador, passaria 2231, ELS. Agora 7 milhas, visão. Gente, passareiro, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Continua a aproximação, passaria 2231, aguardando a pista livre. Vou no 9280, solo. 9280. Ok, gol no 9280. Temos três aeronaves aqui que vão cruzar o pátio. O setor que o senhor se encontra está bastante congestionado. O senhor vai ter que aguardar na posição a previsão para o pushback em torno de 8 minutos, ok? Ok, 9280. Gol no 399, portão 8. Autorizado push e acionamento. Chame táxi. 3145, mantenha a ponto de espera. Vou manter 3145. Tem a posição antes da Juliette. Portão previsto ao 02. Aguarde para o ingresso no pátio. Vai manter antes da Juliette. Sou 0077. Luiz, que corta isso. Autorizado, vou local, Salvador, Salvador, corredor Axé, mil pés, pista no 7, decola, curva à direita, 19-8, controle, a torre 18-9-5 e o transponder 01-16. Já travado, 2231 no visual. 2231, pouso autorizado, pista 10. 100 graus, 1 a 12 graus. Autorizado, pouso 2231. Boa tarde, gol 755, boa tarde, gol no 755. Ataque-se via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, posso antes da Juliette. Tá, do Bravo Kilo, chama ingresso no 7, no 0, no 0, ajuste. Eco Alfa Oscar, o destino é comando é tua? Aguarde, cópia, tá no pátio 5? Só um instante. Sim. Gol 925, 3 horas e 44, Campinas com alternativa POB 92 para o táxi. Ciente, o gol no 925, siga o Boeing da companhia à frente. E a parte Índia e no ponto de espera dá um 0-18-95 a torre. Siga no Boeing da companhia, Átio. Ciente, 118-95, ponto de espera com 945. Para o táxi, 399, com 1120 a bordo, 4 horas, alterna galeão. Ok, gol no 399. Táxi autorizado até o través do portão 612. Mantenha-se no través do 612 e aguarde autorização para prosseguir o táxi. Que autorizado até o través do 612, é o gol no 399. Ok, o TAN 3560. Ingresse na Juliette, fique atento ao Boeing da Gol, portão 02 está autorizado. 3560 autorizado, atento ao Boeing da Gol, vai até o 02. 755, 2 Juliette. Mantenha, gol no 755. Seu portão previsto é o 01, está ocupado por um Boeing da companhia. Assim que for possível, será autorizado o ingresso no pátio. Sim, aguardar então, 7. Solo, passarela 2231, boa tarde. Passarela 2231, boa tarde, táxi via Alfa. Mantenha-se antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, passarela 2231. 145, 110 graus, 1 a 12 nós, decolagem autorizada. Chiara 903, 1 a 12 nós. Vitor, Mike, Quebec, fica atento ao tráfego do Kilo Romeo Oscar e do Mike Eco Juliette, próximo ao través da ilha de Verdão. Aeródromo Aeroclube de Veracruz, 1500 pés. Frequência livre. 395, vai passar o dia CA. No 395, continua a aproximação, aguardando pista livre. Guarda. Táxi via Pátio Índia, ponto de espera dá um no 01895 e a torre, boa viagem. 2500 pés, última transformadora no 00, via corredores, informe em Paripa. Pronto, cópia. Tá bravo, frequência livre. Eco Delta, número 2 para cópia, aguarde um instante. Destino é Manati. T95, 100 graus, com a 12, pouso autorizado no 395. Livre pouso no 0, 395. X145, decolagem aos 58, 1998. 198, 3145. O Papa Romeo Eco Alfa Oscar, pronto, cópia. Espera a gente botar aqui primeiro. 3145, contato radar na decolagem, submantenha o 380, pós 2000, direto Leda. Ao 380, confirma a última instrução? Pós cruzar 2000, direto Leda. Direto Leda, 3145. Voo do 64, aciona identificação, voo em Salvador, a minha escuta permanente. E após Leda, DCT com Manatuba. Primeira curva é à direita, após a decolagem. O controle 119.8 e a torre 1895 para o táxi e o transponder é o 5070. November 2 alfa, posição 12 horas, 2 milhas, mantendo 1500 pés, com destino Salvador. Informe quando o visual com peso. Tá visual. Ok, gente. 5, libera a direita, 21, desce 19. 219. Solo, gol 9280. Ok, gol 9280, temos duas aeronaves da companhia retaguarda. Aguarde para o início do push e acionamento. Ok, o Mike Delta, está autorizado Manati, 1000 pés, corredor Axé, decola da 17, curva direita, 19-8 controle, 18-95 a torre, o transponder 0125. 2-0-6. Manati, 737 gol iniciando corrida, aguarde pista livre. Aguardando. Condições visuais, altímetro 1010. A aeronave já passou o externo. Aguarde instruções para decolagem. Acionamento autorizado, chame da. Paulo, 395, livrão. Boa no 395, táxi via Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, reporta antes, Juliette, 395. Hotel Quebec. Azul 6919, autorizado Campinas, 360 nível, via Pezulu no 6 até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive conforme o plano, decolagem é da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda DCT Bridge. O controle 119 decimal 8, acione 5134. Autorizado. Controlei até Belo Horizonte, aponta. Após o voo, pista no 0. Da El. E após o letra 9 decimal 8, 34. Azul 69. Correto, 6919 da Azul, chame pronto para o push acionamento. Niner Zero, Skylock Identification, Descent Maintain Level 060 on my arrival. 060, okay, Niner. Uma boa tarde. O que Luiz, que informa iniciando. 100 graus com 1-12. Bono 077, contato radar na decolagem, submantel 360, posso cruzar 2 mil pés direto Leda. Cruzar a prodineira, Bono 077, tensão 360. Brasil está livre. 06-1219 à direita. Azul 4206, livre táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Afirmativo, oi rotatório, família com canto, Mike Eco Juliette. Tá, Lima, tem após companhia. Lima, tem o 1399, após o companhia. Alfa ingressou na Interlagos, está com sua rotatória. Gente, informe visual com campo, Índia November Alfa. Reportará visual com campo, Índia November Alfa. 755, assim que o Boeing da companhia iniciar o táxi, prossiga para o gate 01. Gate 01, fazendo a nave da companhia. É Brasil. É, mas Salvador tá pior, hein? Bem pior. O 9280, 02 ao bordo, 13:30, alterna Campinas, tá? Gente, o Gol 9280 tá livre, o táxi à direita, chame a torre no ponto de espera da 10, o ajuste é 10. 10 ponto de espera, torre 290. É isso aí, mais umas duas horinhas, você volta o táxi aí. É isso aí, o passarelo 2231 prossiga para o pátio 3, o posição é a 02. Pátio 3, posição 02, passarelo 2231. O Gol no 395, o gate é o 04, prossiga via Juliette. Juliette 04395. E o azul 4206, portão 08, prossiga pela Juliette. Direto no circuito de tráfego, chame a torre Salvador em 118 decimal 95. 5 meses. 5 meses, então, 01399. Salvador, aqui no Romeu. Gordo, chame a torre 1895. Pode esperar 10. Gente, mantenha um tempo de espera. Mantém. Salvador, vai passar o Kilo Romeo Off. Kilo Romeo Off, você confirma? Ah, afirmativo, Kilo Romeo Off. Na prova da rotatória, já avistando. Mantenha a rotatória, o Romeo Off, quando 1500, aguarde instruções para prosseguir final no 7. Entendeu, Axel? Aguarde azul 6909. 9-9, aguarda. 6-2-1-0, livre LF, desça para 2.000 pés, altímetro em Salvador, 1-0-1-0, informe estabilizado. 2.000, livre LF, 6-2-1-0, 1.010. Sante, aguardando que está livre. Bem. Fica livre de decolagem, 100 graus, com 09, restrita a 2.000 pés, inicialmente. Aí, quer que o Juliette avistando o tráfego iniciando corrida? Ah, vai. Só aguardando que está livre. Ah, tem. 1399 ao 09, 119, decimal 8. 198, boa. Só o passageiro 2231, solicita o horário de pouso. 2231, já informo, só um instante. Na posição, o que está acontecendo aí? É, comandante, infelizmente a gente também não sabe, ok? O senhor não avista o balizador, é isso? Ah, você, não tem ninguém aqui, sem balizador, não tem nada. Tem meu mecânico, mas não me pode puxar na posição. É uma situação complicada, realmente. Entendo o seu lado, porém a gente também não dispõe de informações aí quanto ao pessoal de pátio, ok? Tudo bem, obrigado. Após 2.000, direto Ledo, 399. 3 novembro Alfa, é torre em 1895. Gente do tráfego, torre 1895. Breaking 0390. 0390, reduced to 200 knots. Reclear descent to 3000 feet, Timor Saturn 1010. Okay, clear 3,000 feet, 10, 31, 0, 0, 31, 9, 0. That's correct, reducing to 1,900 knots. Reducing, Alton 31, 9, 0. Controle, boa tarde, Papá Romeu, Eco Alfa Oscar, decolado no 7. Vou no 077, chame Recife 251. Boa tarde, Papá Romeu, Eco Alfa Oscar, decolado da 107. Papá Romeu, Eco Alfa Oscar. Mantenha 2.000 pés na saída da EL. 2000 na Dael, Eco Alfa Oscar. E após o chamar ao controle em 19, décima 8, a torre 1895 e o transponder é o 0110. For space, maintain present heading, your limit will be localized, of course. Maintain present heading, limiting for localizer percent D1. No 7 de novembro, Alfa. O 9280. A Lima tem pista 10. A Lima tem na 10, 9280. Utilizado puxa em acionamento, chame táxi. Fala 3549. Tem informação então, autorização de Delta. Ok, 35415, qual o nível ideal para Ilhós? Ok, está autorizado então Salvador Ilhéus, nível 120, via Golf 677 até Coral, decolagem da 10, curva à direita, subida Coral, controle 119.8 e o transponder é o 0263. Paralelo na Golfo 677, Coral 10, curva direita, 198-0235. Correto, 35415, chame no pátio 3 quando pronto. Autorizado, pista no 7, 100 graus, com a 12, o tráfego está livrando agora. Autorizado, pouso no 7, via November Alfa. Romeu Oscar, frequência livre estacional, solo pelo Zuno 3. O voo está livre, decolagem pista 10, 100 graus, 1-12. 9280, livre decolagem na 10, 9280. 319-0, clear final last free approach, runway 10, descent to 2000, just heading or clear to intercept the local line, copy steps. Roger, clear, ILS, X-ray, runway 10, we'll report to Everton, localized, 3199. Tosca Zulu, Neymar? É 210, complete aproximação, chame 2-18-95. 18-95, tá já. Bravo, que Luiz, que frequência livre, 12645. É 210. Boa 9280 aos 14198. 198. Controle Gol 9280. 3 assim, identificação, descem mantém 040, chegada bom. 040, na 023. Country 190, did you establish? Establish, não localize, Country 190. With your approach. Tower 118, this is 0995. Call Tower, turn 3192. Controle Gol 9280. Gol 9280, contato radar decolagem, submantenho 360. Após 2000, direto Leda. Eu vou a Leda, já passou 2000, 360, 9280. Direita Índia, ponto espera na 01895, azul 46909. Tá, 10, pronto, cópia. O Guará 10, autorizado Brasília, nível 260. via Pesulu 17 até Formosa, após direto Brasília. A decolagem é da 10, curva à direita. Após a decolagem, a subida Arbor. Após Arbor, DCT Alefa para interceptar Pesulu 17. O controle 119.8 e o transponder é o 5151. Tá correto, agora 10 e chame pronto para o acionamento. Livre, o acionamento. Só confirmando, o ARA 10 está no pátio de autoridade. Ok, acione e chame a torre para o táxi 1895, a frequência. Torre Azul 6919, ponto de espera 10 pronto. Gente Azul, mantém ponto de espera. 19, mantém. 210, 107, direito 29. Direito 29. Gordo 399. Recife 13325, alterna 251. Táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette. Zero da Tampa, autorizado, pista 10, 100 graus, 109. Clear, runway 10, 1-9-0. 101, identificação desse, mantém o nível de voo 0-0, chega na mão. Ficou descendo até o 0-0, na mão, igual 1-0. Controle 1-9-8. Frequência controle 1-1-9-8, Mike Fudel. Hotel Chazulu, visual com rotana final, se autorizado, cruza após a retaguarda do México. Afirmativo, Hotel Chazulu após a passagem do TAN, autorizado para seguir com o do farol tapo e prosseguir com o controle 1-9-8. 1-9-8, Itapuã, Hotel Chazulu, vai iniciar o cruzamento. Pés em condições visuais, mais pro Delta, direto Manatim, estou me livrando pro 10, Salvador. Aguardo o seu chamado de voo. Autorizado, DCT Manatim, estimado aos 4-3 da presente. SNS 6143, Coca Identification, descent maintain level 060 on both arrival. Both arrival level 0 and I can't. 5491, assina identificação, desça e mantém o 060, chegada a mão. Para 060, chegando a mão. Controle, boa tarde, eu passo a tango, eu acho que diga. Até o farol de Itapu, até o farol da Barra, posterior, centro histórico, Iguatemi retorna para R1. Ciente, some no farol da Barra, até o Escandulô. A Barra, reportará até o Escandulô. Para ingresso. Deixa eu só parar agora. Salvador, voo no 755. Prossiga, voo no 755. 360. Ok, está autorizado, confim, o nível 360, via Upezulu 16. Decolagem é da 10, curva à direita, subida da El. Após da El Leda e após Leda Bridge, o controle 119, decimal 8, transponder 5174. 360 da El Leda Bridge, decolagem 10, curva à direita, 28174. 360, após 2000, direto do Leda. Equilíbrio extensão 360, 2000 direto Leda. Confirme a necessidade de cumprimento da restrição aí de 130 ou acima a 20 milhas de Salvador. Desconsidere essa restrição, é apenas para decolagem da 2000. Ah, tá ok, obrigado. O 9093, Libra LS, desça para 12 mil pés, hoje para 3 mil pés, altímetro 9090. Vamos estabilizar com o Salvador, voo 9093. Prossiga. Confirme, senhor, 3 mil pés com 9090. Afirmo, 3 mil com 1000 e 10. 3 mil pés com 1010, 9093. Gol 9280, chame Recife 13325, antena 251. Recife com 13325, antena 251. Gol 9280. Papá Romeu Eco, Alfa Oscar, chame Recife 13325, antena 251. Trip 5415 está autorizado, chame táxi. Amarelo. Papatango Eco Zulu November, prossiga visual via corredores, nível de voo 075, som para descida. 601. Vetoração para final do ILS X-Ray, voe com a proa 200, limitado pelo localizador. Desce até 4 mil pés, altímetro em Salvador, 9090. Descendo até 4 mil, altímetro 1010, vai voar agora magnética 200, limite ao lock, 601. Adiciono 3000, 9093. Confere livre aproximação, desce para 2 mil pés, vamos estabilizado. Voo 9093. 2000, chama estabilizado, 9093. TAP, controle 119, décima 8, transponder 5106. Afirmativo autorizado 180, IC42 até Lapa, posse de CP, escola da 10, curva esquerda, saída Momo, transição Vadap, controle 119.8, transponder 5106. Correto, passarei 2231 e chame para o puxa acionamento. Chamaremos. 2231. 6143, to be starts reduced to 210 knots. Para o táxi 354195, estamos com 62 a bordo, 4 horas de autonomia e alterna Salvador. Diante, 354195, livre o táxi pelo pátio 3, pátio principal, Índia, e no ponto de espera da 10, 1895, a torre. Pátio Índia, ponto de espera 1895, a torre, 354195, São Salvador, boa tarde. Gente, o TAM 3567, boa tarde, está autorizado Brasília, nível 380, via Zulu 17 até o destino. A decolagem é da 10, curva à direita, a subida Arbó, após Arbó DCT, Alefa, o controle 19.8 e o transponder é o 5401. TAM 3567, autorizado Brasília, no 380, decola da 10, vai direita, sair da Arbó, após o Elefa, 1998, pode ser. Tá correto, o TAM 3567, chame pronto para o puxar acionamento. Frequência livre. Controle de lavador, Guará 10. Guará 10, contato radar na decolagem, submontão 260, saída Arbó. 260 Arbó agora. Ponto, espera. O tráfego da Gol já vai passar o externo. Vai, Matheus. Pode alinhar e Matheus após o voo? Passando externo, baixo travado, 9093. 9093, pouso autorizado, pista 10, uma centena com uma 12. Sente, uma centena com uma 12, 9093, autorizado pouso. O Tríplice, aguarde instruções. Tem o segundo tráfego da Gol que tá bastante veloz aí, mas acredito que vai dar pra encaixar entre os dois. Ok, tá, galera. Obrigado. Go ahead. Reduce 210 knots. Azul 6919, Recife, com 3325, 251, bom voo. 3325, 251, obrigado, boa tarde, Renato Leonardo. Boa. Para prosseguir na descida, Gol no 601. 2000, ajuste 1010, aguarda no vetor para o log. 2000, obrigado. Gente. Para 1.510, o ajuste 10, 10, eco do November. Gol no 601, para o localizador, esquerdão no 50, repórter estabilizado. 2.000 pés, o ajuste 1.010. 1.010, 2.000, 150, repórter estabilizado no 601. Trip 5491, desça para 3.000, ajuste 10, 10. 3.000, 10, 10, trip 5491. Ecos do November inicialmente na proa do farol da Barra, aguarde Itapuã. Farol da Barra, farol da Itapuã. Chené 6143, descend 4,000 feet, tonate 1010. Gear down 4,000. Tem o trip. Ali na frente. Quatro nove um, 2.000 pés, ajuste 0 0, reporta localizador. 2.000 pés, 0 0, reportar estabilizado. Chanet 6143, under vectoring, turn right, heading 230, limit localizer. Right heading 230, a link to localizer squad, 9093, libera direito 219. Delta 219, gol no 9093. Gol no 601, estabilizou? Estabilizou. Torre, 10295. 295, obrigado. Torre, Salvador, muito boa tarde. Gol 1601, passou agora o Índia Serra. Sempre tem livre decolagem, uma centena com a 12. Livre decolagem, gol 601, no aguarde, pista livre. Chama da Juliette, gol 9093. Pouso autorizado, uma centena com uma 12. Autorizado, pouso, gol no 601. Autorizado, pegue também, pode passar. Left, head 140. Left, head 140, localizer port, 3. 5491 estabilizou? Estabilizado no momento, 3594 na avião. Torre, 10295. Boa tarde. Controle, muito boa tarde, o Trip 5415. Trip 5415, contato radar, 120, saída Coral. 120 Coral, saída. Possibilidade de curvar direita na presente, direto Coral? Direto Coral, Trip 5415. Direto Coral, 5415, muito obrigado pela colaboração. Chanel 6143, descend 2000 feet, connect 1010. Clear final report established on localizer. Ou 9093 na chuta da torre, do sal. Consiga. Autorizado Juliette, portão 06. Juliette, portão 06, gol 9093. Tendo 500 pés até o Astazulu. 2-0-9, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Navio no trip, livre pouso no zero, vento 1 no 00 graus, 129. Tente, pouso autorizado. 60, gol no 612. Gol no 612, desce via para 2000 pés, ajuste no 010. 2000 pés, via Mari. 1-0-0, gol no 612. Chanel 6143, complete final, call tower 118.95. 16.905, completing approved. 143, obrigado. Salvador, passaredo 2231, para pushback acionamento. Passaredo 2231, boa tarde, chame para táxi. Chama o Nenos Táxi, 31. Passaredo, Azul 4206, saindo fora, Recife, 3 de Azul 4206, informação uniforme confere, copia 350 para Recife. Afirmativo. Autorizado Salvador Recife, nível 350, via Upwisk 58. Saída Pulca, transição Caju, decola da 1-0 com primeira curva após decolagem à esquerda. Acione 5407 no transponder, frequência do controle 119, decimal 8, azul 4206. Autorizado, Recife, no 350, pelo Upwisk 58, decola da 1-0 com primeira curva à esquerda, saída Pulca, transição Caju. Acione 5407, frequência do decolagem, decimal 8, azul 4206. Azul 4206, acotejamento correto, reporte pronto para puxa, acionamento, portão 08. Salvador, Gol 8, Gol Salvador, Gol 8, autorização, boa tarde. Gol 1856, que chamou a torre para Recife 390? Afirma. O 1856, informação em curso uniforme, autorizado Recife, vinível 390, via Opel Whisky 58. Saída da Pulca, transição Caju, decola Dona Zero com primeira curva à esquerda. A série 5175 no transponder, frequência do controle 119, decimal 8. Boa noite, 56, acostumamento correto, reporte falta puxa, estacionamento, portão 04. Próxima Juliette, gol no 601. Gol no 601, mantendo seu Juliette, aguarde a liberação do seu gate. E aí, né, você escuta, gol no 601. Para o táxi da 3567, com 116 a bordo, Viana Campinas, 4 horas. 1-1-4 horas, Campinas? 1-1-1 autorizado táxi até Ponte Espera, via Índia. Ponte Espera, chame torre em 118 decimal 95, ajuste 1-0-1-0, bom voo. Via Índia, Ponte Espera, 1895, boa, na 3567. Ô, Solo, boa tarde, 3491. Autorizado Juliette, portão 03, secretário da Lave da TAN, que está ataque zero para Ponte Espera. Quem está passando aí para a aeronave da TAM, 491? Trip 5491, autorizado táxi, alfa, repassando ingresso na Juliette. Passa táxi lento, nos aeronave no Pod 3, que vai iniciar o táxi em algum instante. 5491. Ali alfa, novembro, identifica a chegada a mar e desce até o 50. Identifica a chegada a mar e desce até o 050. 50, Passarelo 2231, estamos com o PAB de 5-0 com 7 horas de autonomia, alternando Brasília. 5-0, 7 horas de autonomia, alternando Brasília? Afirmativo, capitão. Chame para ingresso no pátio principal. Chamarei para ingresso no pátio principal, 3-1. O Golo 601, copiou a torre, autorizado ingresso na Juliette, portão 03. Negativo, prossegue então agora para o 03 do 601. Afirma, se possível utilizar, temos aeronave da Passaredo que irá iniciar o táxi em algum instante. 1-0, baixada travada. Gol número 12, boa tarde, continua aproximação, guarda pista livre. Aguardando pista livre, gol 1-6 e 1-2. Oxenar 6-1-4-3, solo 3-9, libera direita, 1-2-1, décimo 9. Espera, direita, isso após, autorizado em ingresso no pátio principal, Índia no ponto de espera chamar a torre, em 1-1-8, decimal 95, ajuste no 0-0, bom voo. Gente, dá pra ser que visual com o mesmo, Índia, ponto de espera 118-95, obrigado, seu Ricardo. Boa tarde. Solo 3-5-4-9-1, tá em segredo. Gente, mantenha a posição, aguarde a passagem da aeronave da Passaredo que vai ingressar o pátio principal hoje instante. Gente, tá aguardando. Após a passagem do mesmo, autorizado Juliette, pátio 3, quando lá tem seu sinalizador. Gente, após a Passaredo, ingresso o pátio 3, pátio 9. Cadu? Hotel Cadu, mais quanto, senhor? Vou direto de China, hotel Cadu. Não contei o que a senhora falou? Direto o pátio da RIMAR, o Hotel Oscar Zulu, reporta visual. Reportará visual com a RIMAR, o Hotel Oscar Zulu, está mais 3 minutos, 4 milhas. ...6201, na informação uniforme, confere, copia 360 para o Galeão. Canaé 6201, autorizado Salvador Galeão, via Pezulu 90 até SMAP, após conforme a rota do plano de voo. Decolada 10, com primeira curva após a decolagem à direita, sua saída da Euleda após bridge. Nível 360, acione 51172 no transponder, frequência do controle 119.8, Canaé 6201. Galeão 360, Pezulu 10, SMAP. Protejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 10. Limpo 02. Olympus 02. Paris, descendo cerrado, Vitor Mais Quebec. Vitor Mais Quebec, reporta visual cono 7. Reporta visual cono 7, Vitor Mais Quebec. Olympus 02. Olympus 02, ok Dent, clear, bolt, arrival, descent, flight level 060. Torre 118.90, na aproximada de Itapuã, está visual. Torre 118.95, Ecos do 90. 18.95 graus, boa tarde. Área 2231 após a rolagem zero boas da TAM ali e mantém pistão no zero. Após o TAM ali mantém 31. Volume 12, solo os 43, solo 121, décima 9. 319, boa nota. Tem 12. Salvador, boa tarde. Só passando o Eco Zulu na venda. Eco Zulu no Weber, boa tarde. Já pousar na cabeceira 35, cabeceira na 7. 35, cara. 35, vento 100 graus, 129, livre pouso, pista 35. Autorizado, pouso na 3567, decolagem autorizada 10, vento 100 graus, 129. Autorizado, decolagem da 10 na 3567. Após conforme a rota do plano de voo, decola da 10 com primeira curva à direita após a decolagem, sua saída da Euleda após bridge, o transponder 5416, frequência do controle 119.8, gol no 642. Cono 7, passando muito mais Quebec. Torre 10295. 295 é a próxima Quebec. Cono 042. 54 no meio, transponda, confirma. 54, 1 no meio, transponda. Cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 06. 97, vai dar autorização de pouso, Vitor Mais Quebec. Charlie Alfa November, desça para 3 mil pés, ajustando a 010. Livre da restrição em etapa.